mano. É de Miliano, caralho. Nem vem por aí, né, mano? É embaçado. De nada, mano. Verdadeiro malandragem não tá no céu, tá na sua moral. É moral no silêncio, faz, é embaçado, né, mano? Pode crer. É mesmo o seguinte, eu chego no morro, dando tiro, e aí? Aí, sei lá, acho que tomaram de frente, o caralho, deram tiro no cara, e o cara, agora tá lá, merda lá. Foi embaçado. Ah, eu vou colar ali, mano, que eu vou dar um toque pro pessoal da família, tá ligado? Depois eu vou. Falou, cara. Valeu mesmo. Falou, falou. Dá toque pro pessoal lá. Falou. Deus. Um pouco de malandragem pra que os manos da periferia se sintam à vontade, podendo sair no rolê com a rapaziada, curtindo a noitada balada, pegando caneta e caderno e acabando com a palhaçada. Cotidiano violento é o que abala. O moleque brincava com pipa, meteu as caras, só brinca com arma, esqueceu da educação, trabalhar, ajudar o irmão. Só pensa maldade, esqueceu da verdade, a tendência é virar ladrão. E o mano que dava um trampo, apaixonado pela mina, deixou de lado ganhar um cifrão, tá viciado na cocaína. E o tiozinho da meia idade só vê seu filho entrando em cana. Cabuloso, mafioso, ele quer ser o dono da área. O PI só chega pedindo, procure se revelar. Da desgraça, das tretas, do velório, da porta de bar, tudo isso só alimenta a sua imaginação, desligando da vida real e alienado na televisão, que não mostra sequer o moleque chora com fome e só mostra no limite o que interessa, eles escondem. Palhaçada pura, já não aguento mais. Eu não quero ser noia, drogado, jogado na guia, fumando maconha, escondido no mundo, contaminado pela praga da periferia, irmão matando irmão por culpa de uma correria. Chega de tiro, chega de merda, chega de sangue derramado. Tô cansado dessa porra, aliado matando aliado. Fazer o que é o destino, o dedo da cara dura. Saque a arma e veja a desgraça da sua família, e você mesmo causou a sua. Eu só penso a Deus. Eu só penso a Deus. Eu só penso a Deus. Conhecer a maldade, a maldade. Já que nessa porra tá cheio de patifaria, Deus olhe por nós, Deus olhe por e nós, ilumine a periferia. Deus olhe por nós. Peço a Deus, posso pra lutar, pois nessa guerra não estou só. Não quero ver o filho meu descabelando no álcool, na pedra e no pó. E é só pó, pele e osso, vício nervoso, o lado oposto. É só sangue escorrendo. A periferia segue sangrando com tudo e a todos. Em sua volta que não se incomoda, que chega trincando, cheirando, aplicando na veia, acabando com a sua vida. Não há saída pra nenhum preto suicida. Perde sua vida na mão da polícia, sem deixar nenhuma pista. Não dá falha, na quebrada é sua meta. Mas se quiser ficar vivo, vai trilhar seu caminho. Vai trabalhar, não ser bandido. É complicado, mano, é difícil de se acreditar. Quem mais morre é preto e pobre nas esquinas da zona oeste, leste, norte e sul, assim prossegue. Verdade que não é segredo, que todos já conhecem. Faz a prece pra vida melhorar e não piorar. Do jeito que está, já é embaçado de continuar. Meu tipo truta vai à luta, na correria do crime não leva nada. No jogo nada. Da vida e da morte, da vida bandida, do crime, quem não se fudeu está sossegado na quebrada, tá em casa. Está sossegado, tá em casa. Iluminar a periferia cada vez mais é o que a gente quer. Povo pobre, povo humilde, seja homem ou mulher, se liga, Zé. Não sou de bobe, não faço pose, não tenho glock, também não sou lock. Família que é I, vai além, é banca forte. Sorte é pra quem tem e não pra quem quer. Eu sei como é que é, vida do crime não é viável pra ninguém. Também office boy, fica de olho em quem vai, quem vem. Na quebrada é complicado superar. Eu sei que a lei aqui é saber, difícil é sobreviver. No país do FHC, você vai que não é preciso ser mais velho pra entender. Que o presidente manda aposentado se fuder. Já deu pra raciocinar que a realidade é essa, que no país capitalista a verdade aqui não presta. Só me resta ser criança e conhecer a verdade. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Pra ver a criança não conhecer a maldade. Já que nessa porra tá cheio de patifaria. Cheio de patifaria, Deus, olhe por nós, ilumine a periferia. É isso aí, Gel. Muito obrigado pelo convite, irmão. Tamo junto. Firmeza total, sedução total. Wellington Velaz na área. Firmou, mano? Já que nesse